Aleluia. Toda glória a Jesus. Então vamos fazer a nossa confissão juntos. Estende um pouco a sua mão ao Senhor, nos átrios do Senhor, diante da glória do Rei. Nós vamos fazer essa confissão. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. E nós dizemos glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus que o maior está em nós, né? O Senhor nos deu essa nova natureza para nós vencermos tudo. Então, irmãos, quando nós estamos andando na alma, nós ficamos tremendo de medo, igual a vara verde, no vento, tá? Porque a nossa alma, gente, ela é isso aí, né? Ela não crê em nada, a nossa alma, ela, se não estiver alinhada à palavra de Deus, ela nos destrói, ela é perigosa. Então, nós estamos aprendendo na palavra de Deus como que nós vamos lidar com essa condição carnal. Ela tem que sempre estar sujeita ao Espírito. Ou seja, ela é uma parte nossa que precisa de controle. Ela tem que estar controlada. A nossa alma não pode ficar livre, solta, fazendo o que ela quer sem Deus, né? Já que ela não é salva, certo? Nossa, não é bom aprender isso, né? Porque a gente nem sabia quem estava comandando o que, criança. Fala a verdade. Religião lá sabe disso? Não. Religião, gente, é um desastre, né? É morte. Porque é só aparência, não tem vivência, né? E daí, quem fica com todos os problemas e culpa é Deus, né, não? É lógico que ele não fez, não quis, achou que não deve, sei lá o quê, tá punindo, tá castigando, tá, né? Por quê? Porque não conhece Deus. Não sabe o caráter desse Deus que é Pai, não conhece a doutrina. Então, religião, gente, não presta para nada. Tá? Por isso que Jesus veio e agora nós entendemos bem as pregações de Jesus no Evangelho. O que, que ele estava querendo dizer com aquilo tudo? Ele estava acabando com a religião. Né? Ele estava falando diretamente com os doutores da lei, com os sacerdotes, com os fariseus. Qualquer dia eu vou trazer um estudo aqui sobre fariseu, para você saber bem como que começou esse negócio de fariseu, né? Quando eles ficaram lá, cativos, na Babilônia, então, esses judeus foram lá que eles começaram a inventar essas doutrinas que Deus nunca mandou nada além do que foram os 10 mandamentos, tá? A lei, ele não acrescentou, era aquilo, mas eles começaram a acrescentar coisas e coisas que ninguém consegue praticar, muito menos eles. Então, Jesus veio falar com eles. Ele estava falando com eles no Evangelho. Jesus está falando que agora é uma mudança, porque agora Deus vai fazer uma aliança através do Filho dele, que é eterna e acabou com o final. Ninguém aceitou que ele era o Messias, muito menos o Filho de Deus, e por isso quiseram matá-lo. Onde já se viu pão vivo descido do céu agora, Filho de Deus? Então, a religião, gente, é um perigo. E é isso que acontece quando nós não deixamos o Espírito Santo trazer a revelação da palavra de Deus. Isso vem através da oração em línguas. Mas, gente, precisa orar em línguas, precisa ler Bíblia, precisa estar atento, porque tá cheio de gente aí que diz que ora tanto em línguas e tá no mesmo, e na religião, e fazendo tudo que não deve. Então, como que é isso? Então, a oração em línguas não faz nada? Mas olha, não faz. Mas, gente, precisa se pôr na condição. Vocês estão me acompanhando? Quando eu vou orar, eu tenho que prestar atenção no que eu estou fazendo, o que a Bíblia está dizendo. Eu tenho que fazer um esforço mesmo para eu entrar em comunhão com Deus, porque minha alma não quer, meu pensamento não quer, as minhas emoções não querem, meu sentimento não quer. Não é assim? Coisa falsa não resolve. Tem que ser verdadeiro. Então eu vou orar mesmo. Agora eu estou diante de Deus. Imagina o seguinte, não sei se vocês já viram uma foto do tabernáculo. do lugar santíssimo onde a arca ficava. Vocês já viram, gente? Ai, eu, sabe, quando eu estou adorando, parece que eu estou nesse lugar. E realmente eu estou, porque o meu espírito é nascido de novo. Ele está nesse lugar. Então, você tem que ter esse entendimento, sabe? Do que é a sua oração, aonde você está. Não é uma condição física, gente, é uma coisa espiritual. Senão nunca vai haver mudança de vida. Então, por isso que o maior dentro de nós é a nossa nova natureza, onde o Espírito Santo habita e nós temos que aprender a andar no Espírito e não na alma. E por isso que nós ficamos com muito medo, com muitas ameaças e sofrendo, porque estamos andando na carne. Está na alma. Então, se eu estou morrendo de medo, é porque eu não estou no Espírito. No Espírito Santo? Não, no meu Espírito. Né? O meu Espírito está sufocado pela minha alma. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que orar para o meu Espírito crescer e dominar a minha alma. Então, cada vez que vem medo, é a alma. Peraí, não vou aceitar isso, que é isso. E quando os dardos inflamados vierem, eles vêm, né, gente? Eles são lançados. Existe, a Bíblia já fala, e a gente tem que tomar cuidado com esses dardos, né? Quando eles vêm, nós temos que estar com essa liderança espiritual para pôr fora. Mas na onde que vem esses dardos, gente? No dedão do pé? Não, no pensamento. Tá? É ali que nós vamos ter que destruir, pôr fora. Se o meu espírito não está com a palavra, cheio da palavra, alimentado, a palavra não está sendo implantada, enraizada, eu não vou nem perceber que é um dardo maligno, que está me atacando a minha mente. E passa batido e eu fico num sofrimento até que aquilo me envolve a tal ponto e me destrói, tira as bênçãos. Então, Deus não fez nada. Eu orei, eu li salmos, eu fiquei lendo Efésios 6, 10, a armadura, e nada aconteceu. Estão acompanhando que é religião? Sim. Religião não tem vivência. E eu estou falando, eu estou fazendo, eu estou e nada acontece, cada dia está mais buraco na minha vida. Porque é uma condição carnal, não é espiritual, meus queridos. Então precisa prestar atenção quando vai orar. Porque vem cá, se você vai para a escola, você resolveu que você vai estudar, que você vai, sei lá, fazer um curso e tal, você vai lá, você só está sentado lá com o seu corpo. Mas você não está lá um minuto, não prestou atenção, não comprou uma apostila, nem tem um caderno, nem está interessado. Chegou em casa e vai fazer o quê? Não está com nada. Você pegou algum proveito daquilo? Não. Então, quando você vai orar, você tem que pegar proveito daquilo. Porque Deus é o que Ele diz que Ele é. Isso você tem que gravar na tua vida. Deus é o que Ele diz que Ele é. O que está escrito na Bíblia, Ele é. Não, mas então por que, que não está acontecendo na minha vida? Porque eu não creio. Porque Ele é o que Ele diz que Ele é. Mas não tem nem sombra, sabe assim, de dúvida que Deus não pode mentir. Deus não pode mentir. Ele não pode. Ele nunca vai mentir. Sou eu que minto. Então, eu penso que Deus está mentindo e não realiza a promessa. Então, eu não sei andar no maior que está em mim. Estão me acompanhando? Amém. Então, gente, isso é treino. Isso não é num dia. Isso é uma vida. Que nós temos que buscar vivê-la. Tá? Busque esta vida. Viva isso. Que isso seja estilo de vida para você. Você só vai ganhar. Gente, você não vai ser mais dominado por coisas do mundo, por pensamentos do mundo. Gente, vocês acreditam que um dia o Espírito Santo, olha o que ele me ensinou. Eu sempre confessando a palavra, né, para a minha transformação, eu ainda oro para isso, lógico, tem que ser sempre, mas transformou uma área, tem que ser outra, tem que ser outra, tem que ser outra. Gente, é sempre, porque Deus é infinito e nós precisamos nos assemelhar a Ele, certo? Para a gente não dá chance pro diabo, para ele ficar levando vantagem na nossa vida, tá certo? Por isso que nós temos que sendo aperfeiçoados, tá? Então, eu estava sempre confessando que o diabo não me dominava, isso, aquilo. E um dia, gente, eu ouvi o Espírito Santo, o pastor dele estava pregando lá na fita cassete, no tempo da fita cassete. Eu estava ouvindo aquela pregação depois do almoço, tomando um café, que eu ainda ia começar a orar, mas eu já estava ouvindo aquilo. E eu escutei ele falar assim, olha, eu se fosse você, eu ia orar assim. E falou lá o jeito que ia orar. Eu, entendi, é isso que eu vou orar. Sabe por quê, gente? Nós somos acostumados a não só vivermos dominados pelo pensamento carnal nosso, como dos outros. Não compreendo? Quer dizer, eu estava submissa ao pensamento carnal do meu marido. Quando a Bíblia diz que a mulher tem que ser submissa ao marido, não é o pensamento carnal dele. Vocês estão me acompanhando? Que ele tem que estar bem em Deus, alinhadíssimo com Deus, para ver essa submissão. Vocês estão me acompanhando? E lógico, submissão e fidelidade, isso sim, claro, né, gente? Nas suas obrigações, seus deveres, claro. Mas não no pensamento. Vocês estão me acompanhando? Porque isso ia atrapalhar meu crescimento espiritual. Lógico. Porque eu estou concordando com a Bíblia, com o que o Senhor está falando, a palavra que Deus me deu, do que Ele quer que eu faça. Meu marido não quer. Então, isso não tem comunhão. E Deus, quando eu fui ouvir a fita de novo, que eu entendi muito bem, falei, ah, é isso aí que eu vou confessar, e já quando acabei de tomar meu café, é agora a hora da minha confissão, já vou começar a confessar isso. Aí, depois, no outro dia, eu falei, ah, vou ouvir direito, porque foi muito bom aquilo. Nunca esteve. Nunca. Deus usou aquilo para me ensinar, porque senão eu não ia ficar livre. Eu era dominada por um pensamento carnal de outra pessoa, no caso, meu marido. Vocês estão acompanhando? Isso no, na condição de servir a Deus. Vocês não vão pôr outra palavra na minha boca do que eu não disse, hein? Está bem esclarecido isso? Porque eu estou buscando servir a Deus. Eu não posso seguir pensamento de quem não quer seguir a Deus. Servir, e se entregar, e se santificar, e morrer para o mundo. O que a Bíblia diz. E Jesus diz, se quiser ser meu discípulo, pega a sua cruz e siga-me. E larga o resto. Larga o resto o quê? O modo de viver errado. O modo de viver que não é santo. Estão me acompanhando? Mas nem por isso houve separação, divórcio, porque esse ano estamos fazendo 40 anos de casado. Vocês estão me acompanhando? Então, eu precisava me libertar. Então, você tem que examinar na sua vida o que você tem que se libertar. A oração tem que fazer você progredir. Mentalmente, espiritualmente, fisicamente, você tem que progredir. Estão me acompanhando? Você não pode ficar no mesmo passo. Isso aí é religião. É rezinha. E não vai acontecer nada. Estão acompanhando? Porque Deus vai te ensinar tudo o que você tem que orar. E que jeito para você não fracassar, para você ter sucesso e ser abençoado. Porque Deus quer nos abençoar. Mas, de repente, nós estamos presos às coisas que não estão certas. Tá certo? Então, eu confessava o versículo, porque eu entendi o que, que aquilo era, nenhuma arma formada contra mim, que vocês conhecem muito bem. Por isso, diabo, eu quebro agora o seu domínio sobre a minha vida, através da mente do meu marido. Você não vai me dominar. Ele me soltou. Tá bom. Ele não ficou mais agindo na cabeça do meu marido, sem ficar me impedindo. Estão acompanhando? Então, oração tem que ser isso, gente. Pra gente ficar livre. Nós queremos dominar a nossa vida, não é assim? É o nosso espírito, guiado pelo Espírito Santo, que tem que dominar. Então, através da palavra, vocês estão acompanhando? Então, a oração em língua, gente, é fenomenal. Sem ela, nós não andamos espiritualmente na linha como devemos. Porque vem toda a orientação da oração em línguas. Então, quando você está orando em língua, você tem que se empenhar mesmo nessa oração. Sabe, quando você está lendo a palavra de Deus, como Deus me ensinou, põe o fone de ouvido, porque você se dispersa com esse som aqui, ele abrange todo o ambiente. Se você quiser no seu ouvido, ele entra dentro de você, só está nesse ambiente aqui, que sou eu. Não é? É mais fácil de eu prestar atenção. Porque além de ler, eu estava ouvindo e a minha atenção ficava naquilo. Então eu comecei a fazer correlação daquilo que eu lia nas cartas com o Evangelho que Jesus disse. Nossa, isso é a maior explicação do que Jesus falou lá no então, Evangelho. Depois de ler um mês, todos os dias cada Evangelho. É bastante. Lógico, ele era 4 horas, cada um, orando em línguas. Dá efeito ou não dá? Claro que dá. Para você se estabelecer na doutrina, viver nela, não ter enganos, para o diabo não passar a perna em você. Então vale a pena, gente. Quando for orar, não fica fazendo oraçãozinha, sabe? Deus me dá uma casa, Deus me dá um sapato, Deus me dá uma vaga na tenda. Nós estamos sendo muito mais que isso. E se nós soubermos andar nas bênçãos, elas são todos os dias, todas as horas, para tudo. Não vai faltar mais nada. Porque ele diz que nos deu vida e vida em abundância em todas as áreas. Então nós precisamos entender a palavra para vivermos nela. Tá? Então a oração em línguas é importante. E essa parte nossa da nova natureza é que nos guia. Tá? Por isso que nós nascemos de novo. Não tem religião nenhuma falando sobre isso. Nem sabe o que é isso. Né? Mas Jesus falou para Nicodemos, ele já começou a ensinar lá. Demais isso, né? Esses ensinos. Então, é para nós ficarmos alertas e nos colocarmos na presença de Jesus mesmo, através do Espírito Santo, quando oramos em língua, tá? E prestar atenção em você. Presta atenção, você com ele. Não deixe seu pensamento ficar rodando, porque esse pensamento é que é maligno. Esse pensamento é carnal. Esse pensamento destrói a sua vida. Não deixa você ficar atento àquilo que Deus é. Né? Então vamos enfocar mais Jesus, a palavra, quando nós estamos orando, é treino. Vocês vão ver que no começo a alma é muito rebelde, mas depois ela começa a ficar mais mansa, mais submissa, e vai aceitando e vai te ajudando. Então a oração fica melhor. E o Espírito Santo começa a te ensinar. Ele começa a trazer partes da Bíblia, versículos, coisas que você está lendo ou já leu, que é para você aplicar na sua vida. Assim que é, porque eu posso falar algo para você aplicar. Mas é melhor que você entenda quando o Espírito Santo manda você aplicar. É outro nível. É muito bom, né, gente? Ah, tem outro sabor. Então, eu convido vocês a terem essas experiências e depois testemunhar. Porque é isso que traz crescimento espiritual, traz segurança na vida, sabe? E Deus pode, então, agir nas situações que nós estamos precisando, em vez de ficar com aquela lista. Porque quando a gente é bebê, a gente vem com uma lista. Eu venho assim também. Eu com a minha mãe, fizer uma lista, ó, virava a folha. Tá, depois ia arriscando. Ó, isso já foi tudo isso. Não é criança, né, gente? Papai Noel vai vir fazer listinha. E põe lá na árvore. Ó, Papai Noel, quero isso. É, de repente vem bastante. Tá? Mas agora já passou, gente, o tempinho de Papai Noel. Né? Ninguém está querendo Papai Noel. Já passou. Então agora nós temos que andar no Espírito. E nós vamos ter o que nós precisamos. E o Espírito Santo vai te ensinar como que você vai orar para você receber o que você precisa. Então, se for para você ler alguma coisa, aprender alguma coisa, você está lendo a Bíblia, ele põe lá. Sei lá, ele vai dar um jeito de fazer você entender. É incrível esse nosso Deus. Ele é pessoal. Você tem que ter essas experiências. São deliciosas, gente. E não é que Deus fez isso e nunca mais faz. Ele faz. Outro dia mesmo ele fez. Eu estava lendo um negócio assim, nossa, fui lá ler de novo. Não, mas não dá isso daqui. Eu falei, ô, Senhor, então eu até me ajoelhei. Falei, obrigado. Eu recebo agora. É uma glória esse Deus. Amém? Então, essa carta aqui que eu escrevi nesse mês de agosto é sobre a unção, né? E essa unção que nós recebemos à medida de quando nós nascemos de novo, ela está lá. E então eu estou mostrando que unção é algo que ninguém sente, tá? E ela pode crescer, deve crescer, conforme nós vamos tendo maturidade espiritual para que Deus nos use, né? Para a gente não se afogar nos pecados com aquela unção, que o diabo pode destruir a nossa vida, certo? Então, a unção, às vezes a gente acha que nós não temos porque oramos, não recebemos retorno. Mas nós temos que ir pondo em prática as orações, que a unção vai aumentando. E não precisa sentir nada. Então, é isso que eu estou escrevendo aqui. Você tem que aprender isso, que você tem que ser ousado na oração. ore com fé, porque a unção é liberada. Sabe? Você é uma pessoa que aceitou Jesus, nasceu de novo, está cheio do Espírito Santo, você já tem uma medida de unção aí. Né? E você sabe, se você ora com fé, Deus age. Então é sobre isso que eu estou falando nessa carta. E esse livrinho aqui da Marilyn Hick é assim, olha, posso ter a ousadia de ser um conquistador. Conquistador, aí depois até aqui, ó, o mapa mundi. Bom, mas dentro daquilo que Deus quer, é isso, a ousadia é a fé, gente. Nós conquistamos o que nós precisamos com a fé. A palavra de Deus é que, através dela, que nós recebemos a fé. Então, se você lê muito Bíblia e ora em língua, você vai começar a ter fé, sabia? Você começa a ficar corajoso. É demais, gente. Você começa a ficar diferente. É muito bom. Sabe, começa a ler. Sabe, os evangelhos é fantástico, gente. Tudo é lindo. Tudo é maravilhoso. Né? Nós temos que ler. Gente, salmos são bons, são orações feitas. Mas você quer ficar sentado nisso? Você não quer saber o que você tem em Cristo Jesus? O que você é? A herança? Você não quer saber usar isso? Você precisa ler os evangelhos. Sentar quieto. Isso vai trazer curas. Vai fazer milagres na sua vida. Vai mudar você. Então é isso aí que ela está dizendo aqui. Ó. Posso ter a ousadia de ser um conquistador. E é através da fé. Mais uma palavra, né? Então, e esse daqui, ó. A palavra de Deus é um remédio infalível. Nós temos que aprender isso, gente. Ela é remédio. Ai, qualquer situação, agora com esses planos médicos, né? Vai pro médico direto. Queria ver se tivesse que pagar tanto aí em cada consulta, acho que ia usar um pouquinho mais a fé. O que vocês acham? Com certeza. Porque tirar o dinheirinho do bolso pra nada, né? Uma dorzinha de barriga, eu acho que nem compensa. Mas como já tá no plano, eu vou lá, né, gente? Aí. Sabe, nós temos que começar a acreditar na palavra de Deus, que é pura. Pô, já fomos tudo com qualquer lugar, não está resolvendo o que serve. Quem que vai te resolver? Ah, faça-me um favor. Jesus, gente, pelas chagas de Jesus, nós já fomos curados, não é piada. Isso aí não é, sabe, filosofia, uma teoria. Isto é a palavra de Deus, é o que ele já fez. Então, se eu crer, eu recebo. Então, por que não passar um tempo a sós confessando isso e recebendo? Já que a palavra de Deus diz que pela chave de Jesus eu já fui curado, então eu recebo agora e creio. Ah, mas olha, eu já falei. Lembra aquele testemunho do pastor dele? Que o menino lá, a menina, sei lá, é a Betty Baxter, né? Ela era toda deformada. E a mãe ficou 12 anos. Então, por que você não investe? Se for o seu caso. Com fé. Confessando, e ela levanta da cadeira, inteira, curada. Ele só, se eu tivesse um filho assim, eu ia orar. E eu sei que ele ia mesmo, porque ele não para de orar, não. Sabe? É por aí, gente. Mas e a preguiça, hein? Faz o que com a preguiça? Com essa alma indolente e preguiçosa. Orou um dia, não resolveu, que eu não vou perder meu tempo, né? Não, se você está com uma situação aí na sua vida que está toda hora aquilo lá, pode ser uma enfermidade, pode ser uma situação financeira, sei lá, gente, qualquer coisa. Se está toda hora aquilo na tua vida, você tem que dar um jeito, ficar orando até aquilo sair e acontecer o que a Bíblia diz. Estão acompanhando? Então, isso, principalmente com a parte, gente, de saúde, nós temos que fazer isso. Ah, porque sintoma vem. Eu já até disse que Jesus tinha um corpo igual ao nosso. Com certeza ele tinha sintoma. Mas nem um dia, gente, quem está com remédio em dor de cabeça aí? Ele não permitiu jamais. Isso é exemplo. Ele ficava na presença do Pai e se restaurava inteiro. Igual a unção do Espírito Santo. Certo? Então é isso que nós temos que fazer, gente. A coisa está pegando. Você tem, ó, com licença, pessoal, eu não posso agora, eu tenho que dar um jeito na minha vida, ou já vou encomendar o meu caixãozinho. É por aí. Estão acompanhando, gente? Precisa tomar cuidado. Não pode vacilar. Não é brincadeira. O diabo não vem só para dar beliscão, ele vem para matar, roubar e destruir. Por isso que nós não podemos ser religiosos. Você está vendo que começou a acontecer um negócio aí e não está parando. Você é que tem que parar tudo e investir em Jesus, na palavra, até você ficar livre. Porque senão o diabo vai dar uma rasteira e você vai deixar. Não pode. Antes que fique pior, você tem que investir na oração. Fique mais tempo orando e você vai começar a ver o resultado. Vale a pena. Então, quem já tem esse livro, volta a ler. Quem não tem, eu aconselho que leia. Para, principalmente a parte de doença, que toda hora aparece uma coisa, não é? Não é para ter isso. Né? Porque agora está voltando tudo que é coisa velha de doença. Já não chega as novas? Voltar as velhas? Que já eram superadas. Vocês estão acompanhando, gente? Não dá. Vamos parar com isso. Tá? Você é responsável pela sua vida. Não permita isso. Fique orando e Deus é fiel para cumprir as promessas dele. Amém. Amém. Então, glória a Deus. Então, vocês estão preparados para mais um passozinho, conforme o pastor Jason disse, para o próximo ensino, para andar na fé? Amém. Estão com o coração preparado? Amém. Ótimo. Então, nós vamos observar hoje na palavra de Deus que muitas vezes a gente até quer que Deus venha com uma unção muito maior sobre a nossa vida, mas nós, às vezes, nem entendemos por que que não aumenta essa unção. E a gente pensa que a unção é algo assim que vai crescendo automaticamente, nem sempre. Para que Deus possa nos usar, agir através das nossas vidas, cumprindo o plano dele, é preciso haver purificação. Senão, não vai. O plano dele. Pode acontecer a manifestação de algum dom, estão acompanhando? Mas não é aquela unção para exercer o chamado na íntegra como Deus quer. Para isso, é preciso de purificação. Então, nós vamos observar isso aqui na palavra e vamos observar que muitas vezes a gente já ouviu falar e a Bíblia mostra sobre a palavra fogo, e nós vamos buscar o discernimento sobre essa palavra fogo, que nem sempre é o fogo, é a unção que vai vir na nossa vida para a gente ficar voando igual a águia. Dá a impressão que é isso, né? Que o fogo de Deus, de repente, é essa unção que vai nos fazer crescer espiritualmente. Nem sempre é isso, e nós vamos atentar que este fogo vai trazer responsabilidade para as nossas vidas. Atenção, você nasceu de novo, você tem que ser responsável. Você não é mais criança, você não pode andar com irresponsabilidade na sua vida. É bom você saber disso. Então, abra sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 4, versículo 24. Nós vamos ler alguns versículos, certo? Para ir aprendendo. Então, diz aqui, ó, Deuteronômio, depois de Números, né? Mais para o começo da Bíblia. Lá mais para o começo, depois de Números. Por aí mesmo, você já está perto, pertinho, ó. Mais um pouco, acho que vai chegar. Achou? Tá, Deuteronômio, capítulo 4, versículo 24. Porque o Senhor, teu Deus, é fogo que consome. É Deus zeloso. Então, ele está dizendo aqui que o nosso Deus é fogo que consome. Então, vamos ver isso daqui falado no Novo Testamento, Hebreus, capítulo 12. Vamos ver isso aqui, lá em Hebreus. Agora, vamos lá para o fim da Bíblia. Isso. Antes de Tiago, capítulo 12, de Hebreus. Versículo 29. Olha só. Versículo 29. Porque o nosso Deus, outra vez ele diz, usa a mesma palavra, é fogo consumidor. Então, nós vamos ver muitos, em muitos lugares essa expressão de Deus é fogo. E essa expressão é para que a gente entenda como que Deus age, como que ele se manifesta. Por isso que ele usa essa expressão fogo, certo? Então, vamos seguindo em Mateus capítulo 3, veja lá. Que a gente, né, não tem muitos cânticos aí que dizem que para Deus mandar fogo, desce o fogo venha, que o Espírito Santo... Pois é. Então, mas agora a gente vai entender melhor e olha, esse fogo, ele é realmente consumidor. Então, Mateus 3, vamos chegando lá. Mateus 3, versículo 1. Naqueles dias, apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Aí vamos para o versículo 11. Eu vos batizo com água, João Batista está dizendo, para arrependimento. Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Nós precisamos aprender realmente o que é esse fogo de Deus, hein? Mas hoje nós vamos aprender. Então vamos continuando, Lucas agora, capítulo 12, atenção. Porque quanto mais nós aprendemos, menos desculpas nós vamos dar, certo? Então, Lucas, capítulo 12, versículo 49. Então, vamos lá. Jesus dizendo: eu vim para lançar fogo sobre a terra, e bem quisera que já estivesse a arder. Nossa, parece que Jesus está bravo, alguma coisa. Mas, gente, não é bem isso. Nós vamos entender o que, que esse fogo faz na nossa vida, que, na verdade, é para tirar tudo o que nos separa de Deus. Então, nós já vimos em vários, já alguns versículos, falando sobre o fogo, e isso associa, então, à obra de Deus. A gente pode lembrar de Moisés, estão lembrados? Que na sarça ardente era o fogo ali de Deus, é a unção, é a presença do poder de Deus. E também, quando o fogo veio, lembra quando Elias orou lá para o altar do, né, dos Baales lá? Né, lá no Monte Carmelo, nós fomos lá, hein? No Monte Carmelo. Então, o fogo veio e engoliu todos aqueles ídolos lá, aqueles que adoravam, inclusive, foi uma matança só, engoliu água do altar, engoliu o altar, engoliu tudo. Fogo desceu do céu. Então, o fogo se mostra como um poder de Deus. Mas também nós vamos aprender que o fogo é correlacionado a uma purificação que tem que haver. Né, gente? É isso que nós precisamos entender hoje através da palavra de Deus. O fogo vem para purificar. Então vamos ver Malaquias, mas não pode guardar a carteira, não vou fazer pregação agora de ofertas. Malaquias, olha, gente, antes de Mateus, já vem Malaquias, capítulo 3. Malaquias, capítulo 3. Então, nós vamos entender agora o que, que essa purificação faz, o que fogo faz, como que é que ele vai fazer essa purificação. Sabe que tem muito, que a religião é terrível mesmo, como eu ia dizendo? Porque ela nunca fala de purificação, né? Ou se fala, gente, é porque eu tenho que pagar alguma coisa para purificar. Mas fala muito de leve. Não fala do que está realmente agindo dentro de mim, raízes que eu tenho que precisam ser tiradas e muitas eu nem sei quais são. Mas é preciso saber, tá? Então veja capítulo 3 de Malaquias, versículo 1. Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Então, ele está, lembra lá que a gente viu que João Batista estava preparando o caminho de Jesus. Isso aqui é uma profecia, tá? Então, ele está falando, anunciando a vinda de Jesus, que primeiro ia haver o que estava preparando o caminho, que a gente já viu lá que foi João Batista, e que depois Jesus mesmo viria para uma nova aliança que ele ia fazer conosco. Aí no 2. Então está falando de Jesus, versículo 1. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do ourives e como a potassa dos lavandeiros. Assentar-se-á como derretedor e purificador da prata. Purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. Eles trarão ao Senhor justas ofertas. Quer dizer, serão justos essas pessoas, serão justas quando elas forem purificadas. E quando ele diz aqui que ele é um fogo do ourives, por quê, gente? Que ele fez essa comparação, isso é uma profecia, que Jesus viria para então fazer uma limpeza. Porque a lei, né, gente? A lei, eles não eram nascidos de novo, eles estavam no pecado, eles não conseguiam praticar nada do que era de Deus, não eram santos. Muito bem. Então, profeticamente, essa palavra diz que Jesus viria para fazer esta purificação dentro de cada um. Nós sabemos, aqui quando ele diz Levi era o quê, gente? Os sacerdotes, os filhos sacerdotes, tá certo? Então, os sacerdotes. Mas o Senhor Jesus não nos fez reis e sacerdotes? Então, ele está falando conosco. Nós somos filhos de Levi, porque somos reis e sacerdotes no reino de Deus. Então é para nós isso aqui, essa purificação. Só com ele mesmo que isso pode acontecer, porque nós nascemos de novo e fomos batizados com o Espírito Santo. Senão não haveria chance. Tá? Então, quanto ao ourives, que ele é como, diz aqui, o derretedor e purificador da prata, purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro. Gente, quando eles pegam uma pedra que tem ouro lá dentro, não é só ouro, tem outros minérios, outras coisas. O que esse purificador faz? Ele bate, bate, bate, vira aquilo pó, mas depois ele taca no fogo. E aquilo tudo se derrete e se separa. Aí ele pega a parte do ouro e vai pondo de novo, não que as outras coisas não sirvam, até pode servir para alguma coisa, tem utilidade, as outras coisas que estão juntas com o ouro. Mas o mais valioso é o ouro. Então vamos nos deter ao ouro, tá certo? Que é a essência da vida de Deus em nós, que é a santidade. Então, como que o ourives faz? Ele, o purificador, ele põe aquilo no fogo várias vezes até que o ouro fique brilhando. Primeiro ele fica aquele líquido e depois ele vai indo para o fogo, ele vai tirando todas as impurezas que há nele. E quando ele olha para o ouro, ele vê o rosto dele, então ele está pronto. Ele fica igual um espelho brilhante. Vocês estão acompanhando? Então, é isso que ele está dizendo. Esse fogo é isso que vai fazer conosco. Vem para nos purificar. E não é tão bom, porque vai para o fogo. Vai para o fogo para quê? Para queimar o que não é preciso. Não é? Tanto que na segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, ele fala disso e nós podemos ir lá agora. Vamos ver isso daí. Está ficando claro isso daqui? Tá. Então, a Bíblia, gente, é um todo, conforme o pastor David sempre... Vocês já ouviram o pastor David na pregação dele falar que a meditação, o que, que ela faz? Quando nós vamos lendo muito a Bíblia, orando em línguas, e a meditação começa a fluir, é como o pintor, com o seu pincel, que vai pintando na tela as pinceladas até formar o quadro todo. A Bíblia, a palavra de Deus é isso. Não pode separar uma coisa da outra que dá uma conotação diferente, não é? Se eu pego uma coisa e eu nem sei o que é, eu posso fazer uma doutrina daquilo, é o que muitas pessoas fazem. Agora, se você lê muito a Bíblia, você vai juntando tudo como pintor, com as pinceladas, e faz a imagem toda. Não pode faltar uma pincelada. Então, não tem nenhum versículo aqui que não se encaixe com algum outro para formar a imagem. Demais, né, gente? Por isso que tem que ler muito Bíblia. Senão você não entende, queridos. Você tem que ler muito Salmo, muito Evangelho, essas cartas de Coríntios, a de Romanos, as de Pedro. Gente, a Tiago, as cartas que Paulo escreveu para Timóteo. São coisas, gente, são ensinos para nós. Senão nós não vamos entender o que está acontecendo e nem vamos crescer espiritualmente. Vamos ficar na mão do diabo. E não sabe por que Deus não age. Então, aqui na 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, olha aqui. Vamos ver o processo da purificação, gente. Né? Diz assim, e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Você entendeu agora? O que aquele purificador do ouro faz? E aquilo era uma profecia e um exemplo que ele deu do que Jesus ia fazer. O Senhor precisa nos purificar. Nós precisamos de purificação. Nós não podemos andar com o nosso pensamento carnal. Nós não podemos andar do jeito que nós somos criados pelos nossos pais. Nós temos que andar agora que nós nascemos de novo, de acordo com o que Deus é. A palavra de Deus. Para que o Senhor possa nos usar. Gente, porque estamos nos fins dos tempos. As coisas estão horríveis, vão ficar piores. E é bom que nós sejamos um canal de Deus. E não é tarde, não precisa pensar que é tarde, que você, não importa. É, quem começar, vai sendo purificado, Deus vai agir. Tá? Então, é assim, o processo de purificação é isso, gente. A palavra de Deus, eu vou lendo, e ela vai trazendo para mim a imagem de Cristo Jesus, confrontando com o que eu não sou com relação à imagem. Entendeu? Tipo, eu estou longe disso. Ou eu não... Ah, é isso que eu venho fazer. Isso eu já não posso. Mas eu estou cometendo este pecado. Agora, isso eu deveria fazer e não consigo. Vocês estão acompanhando? Então, a oração em línguas ajuda. A meditação na palavra, com a leitura, a adoração. Todas as chaves da oração são para esse fim. Tá? Então, veja aqui agora, na 1 Coríntios capítulo 3. É, agora nós estamos na segunda, mas nós vamos voltar para a primeira agora. 1 Coríntios, aqui, capítulo 3. Vamos ver versículo 11, e vamos falar desse fogo novamente. Veja só, nós sabemos que a igreja de Corinto era uma igreja bagunçada, por isso que se você ler com atenção as duas cartas, você vai entender que eles eram uma igreja com muitos dons, mas inteira bagunçada, ou seja, sem purificação. Por isso que não é porque Deus está me usando para uma multidão que quer dizer que eu estou andando bem com Deus. Eu tenho que tomar muito cuidado. Estão acompanhando, gente? Porque o que vale, não que os dons não sejam bons, são ótimos, é importante que a gente vê a manifestação de Deus ajudando os outros a se levantarem. Isso é necessário, é bom. Né? Mas, individualmente, cada um tem que buscar essa purificação. Porque isso é segurança de vida. Para o diabo não acabar com a nossa vida. Viu, gente? Porque quanto mais a gente vai aprendendo a palavra, mais ele vem ficando furioso. Peraí, eu não quero que você aprenda isso, não. Porque se você aprender, você fica livre de mim. O diabo não quer. Então, ele vem com investidas. Se você está realmente firme nessa purificação e nessa busca, você não vai ter medo e você vai ficar livre dele. É diferente de quem fica inocente, dando uma de inocente, sabe? Tipo, eu não quero lidar com esse problema e vou ficando inocente. O diabo vem. E aí? O que você faz? Não dê de inocente não, hein? O diabo está de olho em nós. O mundo já é dele. O povo que aceitou Jesus, ele quer matar, roubar, levar para o inferno. Se possível. Se não for possível, pelo menos matar. E não é para a gente sair daqui antes da hora. Estão acompanhando? Então, nós precisamos estar atentos ao que a palavra de Deus diz. Não podemos andar bagunçados, igual a igreja de Corinto andava. Eles eram inteiro bagunçados, gente. Vida errada, tá certo? Tanto que ele está aqui só ensinando e dando conselhos nas cartas, 1 e 2 aos Coríntios, tá certo? Para essa igreja, que serve muito bem para nós. Então, versículo 11, ele diz assim, ó. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Isso é o quê? Tudo bem, o fundamento para a salvação, para a vida eterna, é Jesus e, por sinal, não tem outro. Este é o fundamento. Amém. Claríssimo, é isso aí. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, ele receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano. Mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do... Olha, é bom que esse fogo nos purifique agora do que lá, porque ele não explicou bem como é que vai ser esse fogo lá. Tipo, não está falando aqui, meus amados, de andar em adultério, de roubar, de sacanear os outros, fazer mal. Ele não está falando isso. Mas de doutrina errada. Jesus não quis me curar. Jesus não quis me ajudar. Jesus não fez o que ele precisava. E também oração em línguas não vale nada, não está resolvendo. É bobagem. E vocês estão me acompanhando? Isto é doutrina errada. Está colocando neste fundamento palha, feno, madeira. Estão acompanhando? Né? Então, vai para andar porque não crê certo. Meu Deus, vai apagar no fogo. Então é bom tirar isso agora. É bom tirar. Não, nem vamos aqui falar do santuário. Estamos só falando agora de fogo hoje. Então veja aqui na 1 Coríntios capítulo 11 sobre este fogo que vai queimar a obra. A obra vai passar pelo fogo. O que nós somos vai passar pelo fogo. Não é bom, né, gente? Mas é melhor que seja agora. Porque arrancar um vício meu, um defeito meu, sei lá, uma coisa que não está certa, de acordo com a palavra de Deus, agora, não é bom, porque eu passo por um processo. Eu não estou querendo soltar, eu não estou querendo aceitar. Mas eu vou me entregando, que isso é, está passando no fogo, até que eu vou ficar liberta. Então é melhor que isso seja feito agora, porque se não for agora, vai ser lá. De qualquer maneira, vai ser. Se não estiver fazendo esses pecadão grosso aí, que eu falei, né? Se for de doutrina, ainda vai passar. Agora, se for do outro, vai para o inferno. Não é. Outros pecados, vai para o inferno. Não pode, já sabe quais são. A gente está lendo toda hora quais são. Não entrará no reino dos céus, não é não? Então, alto lá, cuidado, hein? Então, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 31. Ó. Por quê? Se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. É, para não ir para o inferno. Tá? Porque o mundo não vai para o inferno? Então, se eu for julgada, se eu aceitar o julgamento, vai ser muito melhor para mim, se eu fizer o julgamento agora. Sabe? Vai ficar melhor a situação para mim, se eu resolver fazer isso agora. Mas, de qualquer modo, se eu deixar para depois, né? Eu vou ter que ser disciplinada pelo Senhor. Que, a disciplina do Senhor é pesada, é forte. Tá? E para eu não morrer como o mundo morre e ir para o inferno. Então é sério. De qualquer maneira, nós vamos passar pelo fogo. Vamos passar já. Vamos mudar já. Não adianta. Sabe? Nós precisamos de mudança. Deus não está brincando. Essa palavra aqui, gente, é eterna. Sempre existiu, é Deus. Por isso que nós precisamos dela. Não podemos fazer outra doutrina. Podemos viver do jeito que nós queremos. Mas nós vamos ter o que não queremos. Sabia disso? Claro, porque quem faz o que quer vai ter o que não quer. Tudo na vida tem uma disciplina e uma regra. E com Deus é assim também. Então a gente já sabe que a nossa alma, ela é perigosíssima, né? E nós precisamos mantê-la sob controle. Tá certo? Não pode deixar ela te levar para onde ela quer, não. Porque ela só vai para o pecado, só faz o que ela quer. E depois fica te atormentando com o sofrimento. Porque é isso que gera sofrimento. Porque faz o que não deve, certo? Porque não faz no espírito, faz na alma. Então vamos ver mais uma passagem aqui em Jeremias agora, capítulo 5. Vamos ver aqui. Jeremias, capítulo 5. Versículo 14. Diz assim. Portanto, assim diz... Achou, Jeremias? É, esse é um profeta conhecido, né, gente? Afinal, então você achou já. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos. Visto que proferiram eles tais palavras, eis que converterei em fogo as minhas palavras na tua boca e a este povo em lenha, e eles serão consumidos. Quer dizer que a palavra de Deus, gente, é também comparada com fogo. Ela queima o que não precisa. E ela gera o que precisa. Ela é poderosíssima. Tá? Então não vai dar para passar no fogo da purificação sem a palavra de Deus. Precisa da Bíblia. Põe isso na tua cabeça. Que tipo de crente você é? Que tipo de seguidor, de discípulo de Jesus você é? Que nem Bíblia você sabe. Nem Bíblia você lê. Quem que você é na vida? É um alerta que Deus está dando aqui. Preguiça de ler Bíblia? A tua alma te comanda. Não vem falar que você não entende não, porque você nasceu de novo. Você tem a preguiça. A tua alma odeia, não quer. Põe ela para ser treinada para querer. Igual o cachorro que não quer sentar para comer bolachinha. Daí você vai, dá bolachinha e senta. Põe lá sua alma. Por que você não quer andar com Deus? Por quê? Você não aceitou Jesus? Como é que você deixa essa parte não salva da sua vida comandar você para te levar para o inferno? Pensa nisso. Faz alguma coisa por você, porque Deus já fez o que ele tinha que fazer. Ele morreu na cruz. Ele foi para o inferno em 3 dias. E ele ressuscitou e nos deu essa vida. E nos deu, então, o que há de mais rico no céu, o Espírito Santo, para habitar em nós. Vocês estão acompanhando? Não seja autossuficiente, porque todo mundo vai passar no julgamento. Ninguém está pregando isso nas igrejas. Só oferta, me dá aqui teu dinheiro. Vai valer isso para quê? Você tem que crescer espiritualmente, você tem que saber quem você é em Cristo Jesus. Nós não estamos nesse planeta brincando. Nós somos só peregrinos. Peregrino é passagem, vai embora. Isso aqui tem fim, vai acabar. E ninguém está pensando que vai acabar. Nem está aí, não está nem ligando. É, está ruim mesmo, e vai ficando nisso. Está ruim, então se apruma. Para você ficar bem em Deus. Larga a mão dessa sociedade, ela não presta. Ela é pecadora e morta. Então veja agora, no capítulo 20 agora, aqui, vamos mais para frente um pouquinho. Está valendo, querido? É, para crescer, né? Porque senão o avivamento não virá para quem não seguir isso. Então, no capítulo 20, versículo 9, aqui de Jeremias, e ele diz, Ele não estava querendo muito fazer o que Deus queria que ele fizesse, ficar falando, ah, não vou mais ficar profetizando, porque já sabe, né, os profetas morreram todos. Né? Então ele ficou, né, de repente assim nessa situação. Então, versículo 9. Quando pensei, não me lembrarei dele e já não falarei no seu nome, então isto me foi no coração como fogo ardente, encerrando nos meus ossos. Já desfaleço de sofrer e não posso mais. Então, gente, a palavra de Deus, quer dizer, ele não queria falar, mas a palavra de Deus, ela vai nos purificar. Existe, a gente já pregou muito, já ensinou muito sobre confissão da palavra, foi uma coisa muito nova que brasileiro não sabia e tal, mas ninguém entendeu muito bem o processo da confissão. Mas a confissão, a gente pode fazer, ah, estou precisando dos meus negócios, vou confessar, estou precisando de cura, vou confessar, estou precisando ter paz, vou confessar, amém. Mas nós precisamos confessar para ter a purificação. Estão acompanhando? Sim. Coisas que você vai começar a perceber em você, que o Espírito Santo vai te mostrar, que você precisa mudar. Isso é purificação. Não, eu não posso mais ter isso, não posso mais fazer isso, não posso mais ir ali, não posso mais ficar aqui, não posso mais assim, isso não está certo, eu tenho que fazer assim. Então, a palavra de Deus é que vai ajudar a purificar. Sem palavra de Deus, não tem purificação de jeito nenhum. Não tem como esse fogo ardente entrar em nós. Então, nós podemos observar o que aconteceu no dia de Pentecostes. Então, vamos lá para o Novo Testamento. Então, agora, Atos, capítulo 1. Vocês estão acompanhando isso tudo, querido? Está encaixando aí na tua vida? Né? Não, capítulo 1 não. Desculpa, capítulo 2, versículo 1. Nós vamos acabar já. Então, Atos, capítulo 2, versículo 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então, o Espírito orar em línguas, gente, é esse fogo. É esse fogo que vai me ajudar a purificar. É bom que todos entendam que não é o Espírito Santo, agora eu fico ralabacaxi, neme, queira lá, o Espírito Santo já me purifica de tudo, eu já mudei de tudo e está tudo fácil, beleza. Não. Quem vai passar no fogo sou eu. Eu que vou passar no fogo da purificação, quando eu oro em línguas, ele vai mostrando para mim o que, que eu tenho que fazer. Então, eu tenho que odiar o que está errado em mim, o tanto quanto ele odeia. O pastor Deus explica muito bem isso no livro dele. Capítulo 12 do livro dele. Certo? Então, eu tenho que odiar muito bem o que Deus odeia, o que está em mim. O Espírito Santo me ajuda a odiar. E então, a palavra de Deus que eu vou falando, ela vai me purificando. Então, é bom você aprender que Deus não vai fazer mudança nenhuma na sua vida. Não é Ele que faz exatamente a mudança. Ele te ajuda a mudar, porque é você que tem que mudar. Porque Ele não fica nos controlando. Certo? Ele não me pega por aqui, me põe ali. Não é assim. Com relação ao que eu sou dentro de mim. Mas é ele que comanda o plano dele na minha vida. Isso é outra coisa. Não sou eu que vou aqui e acolá porque eu acho que eu tenho que pegar aqui. Não é isso. Isso já é outra coisa. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Com relação ao que eu sou, eu vou ter que mudar. Senão eu não vou poder ser um canal de Deus para ele me usar no plano dele. Eu posso abrir igreja, eu posso pregar, eu posso orar, eu posso expulsar diabo, pode acontecer milagres, mas não é o plano dele para a minha vida. para o plano dele ser inteiramente, eu tenho que estar purificado. Então, por isso que não adianta a obra sem fé, como está escrito em Tiago. Vocês estão acompanhando? Sem purificação não vai. Não dá. Não tem como. Então, por isso que nós temos que prestar atenção quando nós estamos lendo a palavra, para que nós permitamos este fogo, né, que veio. Lembra que Jesus falou, que João falou, que Jesus ia batizar com água e fogo? Que, então, este fogo do batismo vai nos purificar. Você entende? É uma ajuda que Deus dá para eu não andar mais daquele jeito. Se são pensamentos errados, eu tenho que expulsar. Não é Deus que vai expulsar os meus pensamentos. Se são vícios, eu que vou parar. Deus só vai me ajudar. Vocês estão acompanhando, gente? Porque senão, ó, ficar aqui de perninha cruzada, lixando unha, Deus faz tudo, né? Eu não preciso mudar nada mesmo. Não é bem assim, não, meu bem. Quem pecou, agora bem. Quem pecou? Nós nascemos em pecado. Já isso vem de herança. Já nascemos no pecado. E agora? Agora nós temos que ficar livres dele. Tá? Nós vamos ficar indo em linha aí desses cultos que é libertação, que é não sei o quê. Então, pô, eu não faço nada, eu chego lá, o cara põe a mão em mim. Ai, que beleza, gente. Puxa vida. Agora eu estou ótimo, eu mudei meu caráter. Agora ficou maravilhoso. Se fosse assim, né, gente? Nós não íamos reconhecer a glória de Deus. O quão glorioso Ele é. Para que nós possamos mudar e andar no Espírito. Porque nós temos que saber o preço. Esse é o preço. Eu tenho que saber o preço da minha mudança. Custa, dói, está encalacrado aqui, tem raiz profunda. Tá certo? Pode ser na área que for, pode ser na área emocional, pode ser em qualquer área, na área de relacionamento, ou sei lá, que área que seja, de doutrina, pode ser o que for, de vício, vamos ter que passar no fogo, vocês estão entendendo? Por isso que tem que orar. Amém. Se você agora começa a orar, você vai entender melhor o livro do pastor David, o que ele está dizendo lá. Porque aquilo é toda uma linguagem espiritual. Não é mental. Quem nunca passou por processo algum, não lê, não entende nada. É, você não é burro, você está sabendo aquelas palavras, mas não está encaixando. Quando você fecha o livro, você não sabe mais nada. Porque é uma linguagem espiritual. Então, agora, com esses ensinos, vale a pena você ir lendo, porque você vai começar a entender melhor os passos que você tem que ir dando para o seu crescimento espiritual. Então, esse batismo que Jesus deu com o Espírito Santo e o fogo é isso. O fogo é a purificação que vai precisar acontecer na nossa vida com o batismo do Espírito Santo. Porque é Ele que ajuda. Eu preciso do Espírito Santo para eu mudar. Vocês estão acompanhando? É importantíssimo esse batismo do Espírito Santo. Então, preste bastante atenção que esse fogo vai te ajudar. O fogo é isso, ele vai te ajudar. Você sabe que muitas vezes você quis mudar. Puxa, eu não posso ser assim. Então, não fique esperando que Deus vai fazer por você, porque Ele não vai. Está encaixado isso? Amém. Nossa, parece uma coisa mais absurda, mas não vai. Porque o fogo é que vai purificar. De repente, porque eu não creio, eu não vou receber. Estão me acompanhando? E eu fico sentada esperando, a vida passou e eu não recebi. Porque não foi purificada a área que precisava. Então, Jesus tem as costas largas. Ele ficou o vilão da história. Não faz, não quer, não sei porquê, estou esperando. Olha a religião, o que faz? Não mostra que é responsabilidade nossa. Agora, com o nascimento novo e o batismo do Espírito Santo, com o fogo, é responsabilidade nossa de mudar. É que Deus é misericórdia. Você está precisando de alguma coisa, você acredita, pega aí na minha mão, vamos orar junto. Deus fez alguma coisa, mas não é a purificação da sua vida. Amanhã você está com o mesmo problema. Amanhã a situação é a mesma, porque você não mudou. Por que que você está sempre batendo nessa mesma tecla? Porque você não mudou. Você é a mesma pessoa. Não quer mudar. Mas vai ter que passar muitas vezes no fogo até o ouro ser depurado. É horrível. Não é nada bom. Mas é melhor que seja feita agora a depuração. Sabe? É bem melhor. Porque depois nós vamos passar de qualquer maneira. E então, quando a gente chegar no julgamento, vai ficar muito mais fácil o julgamento. Já está feita a sentença. Passou direto, beleza. Olha aqui, vai ser uma glória. Porque nós vamos ser julgados pelas nossas obras, aquilo que nós fizemos. Ah, eu dei tanto, eu fiz tanto. Não, não, não é isso que eu estou falando. Cadê a sua purificação? Ah, é madeira, é feno, vai ser queimado agora. Eu não sei como é que vai ser isso lá. Porque aqui nós já sabemos, está lá orando, dói, gente, dá até dor de estômago, fica suando. É um peso, custa caro, é a nossa vida que nós temos que morrer para Cristo Jesus. Coisas que não prestam, que estão dentro de nós. Então precisamos do Espírito Santo. Ele ajuda, oração em línguas. Outra vez aqui eu estou, mas nada está mudando na minha vida. Vai chegar uma hora que você mesmo fala assim, mas não, eu não quero mais ver isso. Isso não dá na minha vida. Então, chegou a hora. Chegou a hora, você vai ficar livre, porque então esse batismo do Espírito Santo vem com toda a força e você está purificado, porque você não quis mais. Amém. Aí acabou, entendeu? Porque não, ai, Deus, tirei isso de mim. É que nem quando eu tinha umas imagens lá em casa. Aí... Ah, entendi que isso é porcaria. Puxa vida, levou não sei quantos anos. 40 anos sem entender que isso era porcaria. Ai, Deus quebra tudo. Deus, eu não, você que trouxe para você. Falou mesmo pra mim. Aí eu fui lá quebrei tudo. Porque eu não queria assumir uma coisa que tinha que sair da minha vida. Vocês estão acompanhando? Ai, Deus, tira isso de mim, não vai tirar, não. Ai, Deus faz. Ele não vai fazer. É responsabilidade sua. Está bem claro isso? Amém. Por isso que não anda, gente. É por isso que está no mesmo lugar. Doutrina errada, cabeça errada. Tudo fora do que é a santificação, a luz da vida que Deus nos deu. É outro prisma. Outra visão, outra glória. É demais, gente. Você vai ficando seguro na palavra. Você vai ficando firme naquilo que Deus é, esse espelho, essa imagem, você e ele. Por isso que tem que ler. Senão você nunca vai saber o que é peso, o que está errado na sua vida. Nem que pecado que você tem. Porque pecado é roubar e matar só, minha gente. São tantas coisinhas que tem que sair de nós, tá certo? Valeu, amado. Amém. Então, nós estamos continuando com os ensinos, né, de como andar na nova natureza. Tá valendo? Isso vai ajudar o Brasil, não só nós aqui, né? Então vai, começa a orar e veja lá o que você não está conseguindo e vai orando e fala, eu tenho que sair dessa. Eu vou sair. Não é Deus me tira dessa. Eu vou sair. Eu não vou ser mais desse jeito. Eu não aceito ser desse jeito. Eu não quero. É isso que você tem que fazer. E aí Deus vai agir. Me faz entender, me faz ver. Olha, ele vai te mostrar, hein? Vai ficar arrepiado chorando, batendo a cabeça na parede. Aliás, ele só vai te mostrar quando você estiver preparado, senão ele não vai. Porque Deus não é estúpido. Enquanto você não estiver preparado, o pastor Deus trata muito bem disso no livro, você não vai ver quem você é. Porque se você vier, você ficar louco, você vai cuspir. Sério, gente. Sério, é seríssimo. Lógico. Uai, eu pedi para Jesus, se eu fosse hoje o dia do julgamento, quem seria eu na sua frente? Ele nem respondeu, que eu ia cair dura, morta, ia para o inferno ainda. Mas mais tarde eu entendi, quando ele falou que eu precisava aprender a palavra de Deus, e eu pedi um apóstolo para me ensinar. Então, que eu encontrei o pastor dele, comecei a aprender e tal, depois, ah, tá tudo errado, completamente errado, nunca Deus ia poder me abençoar. Então, não é assim que Deus vai mostrando os nossos erros e defeitos, não. Se eu não aguentar ver, ele não mostra. Porque eu é que vou ter que cair fora. Se eu vou naquele bar todo dia, não é Deus que fala assim, ó, não vai mais lá, porque eu não vou obedecer. Eu tenho que odiar aquele bar. Quando eu odiar aquele bar, Espírito Santo, você está comigo, porque lá eu não vou entrar mais. E ele me dá força, eu não entro mais. É por aí, vocês estão acompanhando? Eu não vou pensar mais isso. Eu não aceito mais. Porque a palavra de Deus diz que o Senhor age nos meus pensamentos, que Ele é a minha paz. Eu não vou aceitar. Me ajuda, Espírito Santo, Ele vai te ajudar. E assim vai, vocês estão acompanhando? Amém? Amém. Vamos lá, aleluia. Crescendo e andando com Deus. Deus quer mesmo a nossa vida. Obrigada. Para sermos dele, afinal ele até morreu por nós. Aleluia. Para que a gente possa estar com ele, não com o diabo. Amém. Do diabo a gente já era, né? Agora chega. Em nome de Jesus. Aleluia. Então, Senhor nosso Deus e Pai, nós agradecemos essa tarde, Senhor, esse final de tarde, você aqui presente conosco através da tua palavra. E o Espírito Santo com tanta clareza nos ensinando como que nós vamos andar nesta purificação para chegarmos na sua imagem de ser santo. Porque é o que você quer e nós podemos ser santos, sim. E eu agradeço a tua graça liberada através da unção da tua palavra aqui presente, Senhor, quebrando fortalezas nas mentes de todos. Para aquilo que era impossível para alguém, Senhor, se tornou fácil e possível por causa da tua graça. E eu te agradeço, Senhor, pela mudança de vida que já está acontecendo em muitos corações. Senhor, que todos recebam esta condição através da tua graça e o desejo ardente de ser e receber e andar na tua imagem. Aleluia, em Cristo Jesus, nosso Senhor.